Paz do Senhor! Ontem eu tive o privilégio de assistir a apresentação de um coral e orquestra de uma igreja batista lá do Brasil, lá de São Paulo. Foi um espetáculo, uma maravilha. A afinação, a disciplina, a harmonia. Eu sei que ali eles estavam usando o dom que Deus lhes deu para louvar a Deus, um povo que ama a Deus. E eu quero parabenizar a todos eles. Mas o que me chamou a atenção foi que ao final de cada música, de cada hino, a plateia aplaudia, vibrava, elogiava. O maestro, recebendo todo aquele elogio e toda aquela glória, ele lançava para Deus. Porque a Deus pertence toda a glória. A Bíblia fala que ele não divide com ninguém. Mas a Bíblia também fala, honra a quem honra. E eu sei que esse grupo vai ser muito abençoado. Se você trabalha para Deus, tem recebido glória, lance para Deus, porque há uma recompensa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.